Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A previsão de mau tempo para o final do dia de hoje, mas sobretudo para amanhã, já colocou o Instituto Nacional de Meteorologia em alerta. O norte do país estará sob aviso laranja desde as 3 horas da manhã até às 18 horas de sexta-feira. As previsões são de chuva forte e de vento que pode chegar a soprar a 110 km por hora. O Centro Distrital de Proteção Civil do Porto está a prever situações como inundações e queda de árvores em alguns pontos da região norte. Os distritos com aviso laranja são Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Bragança, Braga, Aveiro, Viseu, Castelo Branco e Guarda. Os restantes distritos de Portugal Continental e os Açores estão sob aviso amarelo. Alguns hospitais estão à beira da ruptura devido à falta de dinheiro. O Hospital de Santo António, no Porto, está a braços com falta de material, a tal ponto que já houve adiamento de cirurgias. O IPO do Porto já esgotou o plafond que tinha com o Governo para a realização de consultas, mas para o ano o corte nos hospitais vai ser ainda maior, na ordem dos 2,8%, e o IPO já admite a possibilidade de ter que fechar as urgências em 2013. Os doentes também estão a ser afetados pelos problemas nos hospitais. Muitos doentes esperam mais de um ano por consultas de especialidade. O presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares salienta que, devido à necessidade de reduzir os custos nos hospitais, as administrações não têm conseguido fazer face ao aumento do número de doentes a precisar de uma consulta. Em relação à necessidade de cortar nas despesas, Pedro Lopes salientou que é na área das cirurgias que a pressão para reduzir os custos mais se sente. Há casos em que a falta de anestesistas, por exemplo, já obrigou ao adiamento de operações. O poder de compra dos portugueses caiu quase 3% face à média da União Europeia em 2011. Portugal só ficou à frente da Eslováquia e da Estónia. Entre os 17 países da zona euro, Portugal mantém há dois anos, 2010 e 2011, o mesmo 15º lugar. O produto interno bruto por habitante, em relação ao poder de compra de cada cidadão, foi de 77,4%. Quase 3 pontos percentuais a menos que em 2010. A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados entregou hoje na Assembleia da República uma petição com 13 mil assinaturas de pessoas que estão contra o Orçamento do Estado para 2013. O documento pede ao Presidente da República que envie o orçamento para o Tribunal Constitucional e que Cavaco Silva não o aprove. O Conselho Nacional do CDS-PP reuniu-se esta quinta-feira para refletir e escrutinar qual o papel dos seus deputados neste processo orçamental. A reunião do Conselho Nacional do CDS foi marcada para discutir a situação política, económica, social e financeira de Portugal. A União Europeia desbloqueou esta quinta-feira mais uma parcela de dinheiro para ajudar a Grécia. A decisão foi tomada na reunião do Eurogrupo, que aconteceu hoje em Bruxelas. 34 mil milhões de euros estavam congelados há vários meses devido à dificuldade dos gregos em cumprir com as suas obrigações para poderem receber o dinheiro. O dinheiro chegará agora à Grécia dentro de dois dias, depois dos esforços do governo grego para que a União Europeia libertasse este valor. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo esta madrugada sobre a criação de um supervisor bancário único. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças do Chipre, depois de 14 horas de negociações. A menos de 12 horas da Cimeira dos Líderes da União Europeia, Vassos Chiarli fez saber, durante uma conferência de imprensa, que o mecanismo de supervisão bancária era um dos objetivos unificadores que a União Europeia queria alcançar e que a sua criação vai permitir restaurar a confiança nos bancos europeus. O comissário europeu para os assuntos financeiros, Michel Barnier, explicou que o mecanismo europeu de supervisão bancária entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2014 e deverá abranger todos os bancos da zona euro. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, já saudou este acordo entre os ministros das Finanças dos países da zona euro, que considera excepcionalmente importante. Para a chanceler alemã, Angela Merkel, este acordo tem um valor inestimável. O presidente francês, François Hollande, falou sobre a criação deste mecanismo europeu de supervisão bancária como sendo um acordo global e que vai permitir um regresso da zona euro à estabilidade económica e à confiança dos mercados. Diogo Carvalho apurou-se esta quinta-feira para a final dos 400 metros estilos nos Mundiais de Piscina Curta. O nadador português foi apurado com o tempo de 4 minutos, 7 segundos e 42 centésimos. A prova decorre em Istambul, na Turquia. Esta quinta-feira, os antigos jogadores do Sporting comentaram as declarações de ontem de Eusébio sobre o derby Sporting-Benfica da passada segunda-feira. Disse Eusébio que, e passo a citar, este Benfica só perdia em Alvalade com os Júniors. Fim de citação. Pedro Gomes, antigo defesa central do Sporting das décadas de 60 e 70, disse à Antena 1 que as palavras de Eusébio mostram menosprezo por um rival e que o Sporting não é uma equipa qualquer. Além disso, Pedro Gomes considera que, sendo Eusébio um histórico do Benfica, nunca deveria ter feito estas declarações. Carvalho, guarda-redes do Sporting nos anos 60, diz-se desiludido com a afirmação de Eusébio. Salientando que é amigo de Eusébio, Carvalho explicou que, sendo Eusébio um ídolo do Clube da Luz, estas palavras são horríveis e não lhe ficam bem. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta e conto consigo. Boa noite.